toda a minha vida vou te amar. A cada despedida vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada vez o meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua vou chorar. Mas cada volta tua dá pra pagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver. Espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Se vou a chorar em cada ausência tuya, vou a chorar. Mas cada vuelta tuya pagará lo que tu ausencia larga me causó. Yo sé voy a sufrir la eterna desventura de vivir, la espera de vivir ya junto a ti para toda la vida.